Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos àquela que é a última edição do Anos 60. É verdade, hoje o nosso programa conhece o seu final. Decisões de última hora, numa notícia que será publicada ainda esta noite, por volta das 19 horas. Mas ficam já os nossos estimados ouvintes do Canal 2 a saber que esta é a última edição do nosso Anos 60. E porque esta é a última edição do Anos 60 e tem apenas a ver com questões... com uma reorganização de grande de programas que, na altura, irão saber mais ou menos daqui a 60 minutos... É por isso que é só mesmo por esse motivo que o nosso ano 60 termina. Confesso que tenho uma certa pena que assim seja, mas é para o bem da nossa estação, para vos trazermos mais e melhores programas. Vamos abrir, então, vamos hoje ter na nossa edição músicas muito especiais, aquelas que marcaram as 21 edições do nosso programa. Esta será, portanto, a edição número 22. Vamos ficar então com músicas que certamente marcaram a década, esta década de 60, portanto, que vocês conhecem perfeitamente. Diddy Sharp com Mashed Potatoes é a primeira música que vamos ouvir. Logo depois, California Girls, o tema dos Beach Boys. E para finalizar, um tema de 1965, Baby in Yours, tema de Barbara Lewis. São os três temas que vai poder ouvir agora nesta edição do Anos 60, a última que está a provar neste dia 12 de fevereiro de 2011. Ora, a rádio iniciou as suas edições a 2 de agosto, o Anos 60 teve início no dia 18 de novembro, portanto, mês e meio depois. Aliás, 18 de setembro, peço desculpa. Que também teve início mês e meio depois. Ora... meio ano, que está envolvido, portanto, de setembro a fevereiro, passaram-se 6 meses, aliás, 5 meses, peço desculpa, passaram-se 5 meses desde o princípio do nosso programa. As portas vão fechar-se, mas só daqui a alguns minutos, ainda temos aproximadamente uma hora para desfrutar de grandes sucessos dos anos 60. De uma coisa podem ter certeza, os anos 60 não ficarão, ou não serão, esquecidos jamais da nossa estação e, de alguma forma, havemos de compensar os amantes desta década por este programa que termina. É a promessa que, em meu nome pessoal e em nome da Rádio Interweb, vos deixamos. Ora, vamos então ouvir Diddy Sharp com Mashed Potatoes, a partir de agora. Estamos de volta. Ora, na seleção anterior não trouxe música portuguesa. Trago agora dois temas portugueses para cumprir aquilo com que originalmente lhe fui falando, que era, portanto, música, uma música portuguesa para duas estrangeiras. Ora, há pouco não fiz assim, portanto, trouxe três músicas vindas do estrangeiro. Agora trago-lhe duas vindas de Portugal. E a primeira participou no festival, no 5º Festival RTP da Canção, vencendo esse mesmo festival no ano de 1969. Aliás, no 6º Festival, peço desculpa, no 6º Festival. Foi a música Desfolhada, da cantora Simone de Oliveira, que aliás, uma música que se tornou imortal, digamos assim, passou para lá dos tempos. Já foi gravada e lançada há mais de 40 anos, mas ainda hoje toda a gente se lembra dela. Mesmo as gerações futuras, como por exemplo a minha, sabe perfeitamente que música é esta. Vamos ainda ouvir também uma outra música, esta que vem do estrangeiro, mais precisamente do norte, da América do Norte, dos Estados Unidos da América. Chama-se California Dreaming e é dos Mamas and Papas, um dos míticos grupos norte-americanos que surgiu nos anos 60. Surgiu e também acabou nos anos 60. Vamos ainda ouvir, para finalizar esta segunda seleção musical, um outro tema, bem em português também, de António Calvário. Ele que também venceu o Festival RTP da Canção, mas em 1964, na altura cantava Oração. Hoje vamos ouvir Chorona, talvez o tema que mais o celebrizou, e é também de 69. Vamos ouvir então estas três músicas. Eu volto daqui a pouco. Até já! Thank you.

Saías do templo um dia, chorona, quando eu te vi ao passar. Saías do templo um dia, chorona, quando eu te vi ao passar. Juntei que eras uma santa chorona, que desceu do seu altar. Juntei que eras uma santa chorona, que desceu do seu altar. Nas flores de um campo santo, não sei o que há nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Se o vento passa por elas, chorona, parece que está nos cantos. Se o vento passa por elas, chorona, parece que estão chorando. Ai, chorona, chorona, chorona. Leva-me ao rio. Ai, de mim chorona, chorona, chorona. Leva-me ao rio. Tapa-me com o teu manto, chorona, de amor desfrio. Tapa-me com o teu manto, chorona, porque eu morro de frio. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. O último de minha mãe, chorona, o primeiro que te dou. O último de minha mãe, chorona, e o primeiro que te dei. Ai, ai, ai, ai, ai. Estamos a chegar ao final da primeira parte. É a última vez que me despeço para intervalo no ano 60. 21 vezes fiz isto. Hoje é a 22ª e última. Aliás, 22ª e última. Vamos ficar com três temas. Novamente não temos aqui música portuguesa, mas a segunda parte vai ser só composta. A primeira sessão só composta de música portuguesa. Vamos ficar com três temas que, pelo menos dois deles, passaram na primeira edição do nosso ano 60. E um outro que creio que também passou, mas já não tenho a certeza. Vamos ficar primeiro com Del Shannon, no tema de 1961, Hats of Tulare. 6 anos depois, Aretha Franklin lançava Baby, I Love You. Em 1964, e mesmo para fechar, um grande hit surgia. Roy Orbison, aquele que todos apelidaram, aliás, que chegou a ser apelidado do falso afro-americano, e já vos explico porque que era afro-americano, ou melhor, porque que era o falso afro-americano, porque pela sua voz realmente parecia, muita gente o confundia, isto palavras do próprio Roy Orbison, muitos o confundiam como afro-africano, mas depois percebiam que não era, e daí surgiu essa alcunha de falso afro-americano. Eu disse afro-africano, acho eu, peço desculpa. Bom, vamos para o novo intervalo. Diziam então que em 1964, só mesmo para concluir, Roy Orbison lançou Pretty Woman, uma música que se imortalizou. Vamos então ouvir estes três temas. O primeiro deles vai tocar já de seguida, chama-se Hats of Tulare, tema de Del Shannon, o famoso intérprete de Runaway. Vamos então à música e eu volto depois de um breve intervalo. Até já!

É hoje que o nosso programa termina. Não pensava ser tão cedo, mas teve mesmo de ser assim. Já sabem então que a partir mais ou menos das 19 horas vamos ter então aqui uma... Aqui não, no site da Antena Web, em www.radioantenaweb.info, vamos ter uma notícia que irá dar conta do que é que vai acontecer precisamente a partir já desta segunda-feira. Portanto, já a partir do dia 14 de Fevereiro vão haver novidades para assistir aqui na Rádio Interweb. Vamos ter novos programas, ou melhor, uma extensão de um e alterações na grelha por outros. Mas isso já vai saber daqui a pouco, por volta das 19 horas. Entretanto, aqui no nosso Anos 60 vai poder desfrutar de grandes músicas, para já portuguesas. A primeira é da Natácia Barreto, chama-se Óculos de Sol, e foi mesmo um sucesso imortalizado por esta intérprete portuguesa. Depois vamos andar por Terra de Bravos. Bravo, música do cantor Zeca Afonso, ligado à canção de intervenção. Antes, apenas um fadista de Coimbra. Vamos ouvir esta fantástica música de Zeca Afonso, tema de 1964. Ainda para ouvir também uma outra música, um fado de 1966, a voz de César Morgado, Mãos de Mãe, é como se chama esta música, que muitas lágrimas de emoção fez correr no rosto de muitas pessoas que, na altura, foram surpreendidas com esta letra. Vamos ouvir então estes três temas. Recordo então que o primeiro é de Antécio Barreto, chama-se Óculos de Sol, e começa a tocar a partir de agora. Bravo, meu bem, para ver se embravecia.

vejo a mãe dizendo: nas tuas mãos, mãezinha, são as mais lindas mãos que existem neste mundo. Vejo a mãe dizendo: nas tuas mãos, mãezinha, são as mais lindas mãos que existem neste mundo. Seguimos agora nesta edição com três temas de França e de 1961. O primeiro chama-se Daniela, é de Les Chaussettes Noires. Ainda para ouvir também de 1961, Les Chats Sauvages, C'est pas sérieux. Uma música que fez muito sucesso e provocou, aliás, e gerou grande alvoroço. Aliás, só o nome Les Chats Sauvages, os gatos selvagens, era um nome rebelde para a época. Ainda para ouvir também uma outra música de Gilbert Bécaud. O tema que vamos ouvir chama-se Et Maintenant, uma música também de 1961, que fez muito sucesso não só em França, mas também em Portugal. E se porventura pelo nome não está a conhecer, então fique para ouvir daqui a alguns instantes. Essa música vai tocar e vai certamente reconhecer a melodia e o intérprete. Ora, daqui a pouco, ouvinte, eu vou voltar para as despedidas. Será a minha última intervenção no anos 60, que hoje então encerra as suas emissões. Fique por aí. Vamos à música então, temas de 1961 e de França. O primeiro, Les Chaussées Noires com Daniela. Tes lèvres un baiser, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oh, Daniela, pourtant ne crois pas que tu peux. Oh, Daniela, jouer avec l'amour sans risquer de te. Comme ça dans la rue, n'importe où, c'est pas sérieux, mais c'est bon mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi si timide, timide, je me sens solide, solide, depuis que tu m'aimes, tu m'aimes. Comment le cacher sans tricher ce grand bonheur qu'on affiche sans pudeur, c'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue qui nous voit, avec ses yeux trop curieux tout autour. Alors viens donc chez moi, viens chez moi, viens chez moi.

de setembro. Estaríamos a completar no próximo sábado 5 meses. Ficamos por aqui. Mas quero que saibam que o motivo que nos leva a notícia já está disponível. E diziam então, o motivo que nos leva a terminar este programa é só mesmo em prol da Antena Web, que irá ter uma programação remodelada. Ouvintes, um até sempre, quanto ao anos 60. A música dos anos 60 não será jamais esquecida por nós. Sempre lhe tentaremos trazer música desta década, porque, sem dúvida, há grandes temas aqui para ouvir nestes 10 anos, de 1960 a 1969, em que se fizeram gravações únicas. Vamos fechar com dois temas instrumentais: Atlantis, dos The Shadows, e A Valsa da Meia-Noite, dos Tártaros. É desta forma que me despeço, deixando-lhe um forte abraço e, como disse, um até sempre. Boa noite. Thank you.